Cai, cai, cai, vem do fundo do mar. Cai, cai, cai, vem do fundo do mar, trazendo os primores da rainha Iemanjá, junto com todos os seres do reino do mar. Trazendo os primores da rainha Iemanjá, junto com todos os seres do reino do mar. Sou filho das águas, da terra e do sol. Sou filho das águas, da terra e do sol. Minha mãe é natureza, é a força maior. Minha mãe é natureza, é a força maior. Eu trago amor, paz e harmonia. Eu trago amor, paz e muita alegria. A santa união da Sagrada Família, a santa união da Sagrada Família, paz, paz, paz. Eu trago a paz, paz, paz, paz. Eu trago a paz, paz no meu coração, firmando a união. Paz no meu coração, firmando a união. Somos seres divinos, só basta compreender. Deus está em nós, mas é preciso merecer. Somos seres divinos, só basta compreender. Deus está em nós, mas é preciso merecer. A presença divina da paz e do amor, vibrando a paz, recebemos o amor. A presença divina da paz e do amor, vibrando a paz, recebemos o amor. Paz nas nossas ações e nos nossos corações, para viver com alegria e viver com prazer. Paz nas nossas ações e nos nossos corações, para viver com alegria e viver com prazer. Abra o nosso caminho, grande Mãe Divina, e vós abençoe a nossa família. Abra o nosso caminho, grande Mãe Divina, e vós abençoe a nossa família. Guiai os nossos passos, firma os nossos corações, para seguir com alegria e deixar a ilusão. Guiai os nossos passos, firma os nossos corações, vamos seguir com alegria e deixar a ilusão.